DJ Daniel. Vídeos de São Francisco. De São Francisco. Minas Gerais. Minas Gerais. Movimenta, experimenta. Me dá o cu como se fosse sua buceta. Também mulher, quero ver se tu aguenta. Bola gostosa e que fazer careta. Fica sua bandida e mama sua limpeta. Tenta pro orelho, mas vem sem fazer careta. Mas não pode babar no papai. Mas não pode babar no papai. Mas não pode babar no papai. Mas não pode babar no papai. Mas não pode babar no papai. Ela faz um chupi, chupi, chupi, chupi, chupi bem gostoso. Mas fica bravinha quando eu gozo no outro. Fica bravinha quando eu gozo no outro. Ela faz um chupi, chupi, chupi.